tempestade e também um forte escudo. Quem anda com ele não tem medo, está seguro. E tudo quanto fizer prosperará, tudo vai dar certo. Pois quem confia em Deus é vencedor. Com tua fé você vai andar sobre as águas do mar da vida. Com tua fé você vai voar como águia na conquista. Com tua fé você vai andar sobre as águas do mar da vida. Com tua fé você vai voar como águia na conquista. Com ele não tem medo, está seguro. E tudo quanto fizer prosperará, tudo vai dar certo. Pois quem confia em Deus é vencedor. Conquistar.